sorriso na sua mala. Essa é a top sucesso. Simbora, Caio Diniz. Se aperta, chora. Venha, venha. Eu não posso ter, eu fico imaginando. Se me faltar palavras, fico esperando. Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. Nem ficar sentado esperando você chegar. Fortaleza, pipoca aí, meus parceiros. Caio Diniz ao vivo. Simbora. Portal do Arrocha. Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. Nem ficar sentado esperando você chegar. Eu não tô bem, será que não me cabe nessa mala aí também? Isso é Caio Diniz ao vivo, trem! Segura-se, aperta, chora!